Alô, Belém! Quantas coisas juntos a gente passou, e nenhuma delas abalou o nosso amor. Na hora do frio você me esquentou, eu tava perdido e você me achou. Na tempestade foi o meu porto seguro, e hoje eu sei que eu fiz a melhor escolha do mundo. Depois vão dizer que foi sorte, quando virar gente feliz. Só eu, você e o nosso amor, sabe o que nós passamos pra chegar até aqui. Depois vão dizer que foi sorte, quando virar gente feliz. Só eu, você e o nosso amor, sabe o que nós passamos pra chegar até aqui. Eu tô contigo até o fim. Joga o bracinho no céu, bate na palma da mão. Tchê, tchê, tchê, bora Belém! Quantas coisas juntos a gente passou, e nenhuma delas abalou o nosso amor. Na hora do frio você me esquentou, eu tava perdido e você me achou. Na tempestade foi o meu porto seguro, e hoje eu sei que eu fiz a melhor escolha do mundo. Depois vão dizer que foi sorte, quando virar gente feliz. Só eu, você e o nosso amor, sabe o que nós passou pra chegar até aqui. Depois vão dizer que foi sorte, quando virar gente feliz. Só eu, você e o nosso amor, sabe o que nós passou pra chegar até aqui. Eu tô contigo até o fim. Eu tô contigo até o fim. Quem tá gostando dá um grito. Quero ver vocês, hein? Joga o bracinho direito no céu. Vai, vai, vai, vai. Mesmo com tantos problemas, nós pensamos muito em nós dois. Talvez seja a hora de pensarmos mais, mais, mais. Saiba, amor, saiba que eu tô pronto pra você. Não sentimos medo de assumir o nosso amor. Adoro seu beijo, eu quero você. Chega de ouvir que querem nos destruir. Cai na real, meu amor. Digo não ao sigilo. Vamos viver nosso amor sem muitas promessas, palavras discretas.

corpo pra me dar prazer. Sem você, amor, pra me amar. Não, não me deixe só, princesa. Não, não me deixe só, eu te quero muito. Não, não me deixe só, princesa. Não me deixe só. Maravilha!